foi um verdadeiro milagre na minha vida. Obrigada, Jesus, pela graça recebida. Obrigado, Padre Reginaldo, pelo seu programa tão maravilhoso. Andréia Rodrigues de Souza, de Manaus, Amazonas. Ô, Jesus, misericórdia, que coisa linda. Louvado seja Deus, querida filha, lá de Manaus. Bíblia aberta, cartilha de oração. A nós descei divina luz nessa sexta-feira. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. O texto de hoje é Lucas 19, 45 a 48. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Em seguida, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os mercadores. Disse ele: está escrito, a minha casa é casa de oração. Mas vós a fizestes um covil de ladrões. E todos os dias ensinava no templo. Os príncipes dos sacerdotes, porém, os escribas e os chefes do povo, procuravam tirar-lhe a vida. Mas não sabiam como realizá-lo, porque todo o povo ficava surpreso diante do que ouvia ele falar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus vai no templo e diz: esta é uma casa de oração. Esta afirmação me faz levá-los a refletir. Quando você vai à igreja, e primeiro, espero que vá, porque tem gente que nem isso faz, dá uma folguinha, corre pro shopping. Nada contra, mas não é ser alienado, achar que só é na igreja. É nos dois, mas mais na igreja. Mas quando vai, você reza? Ou você vai para pôr reparo nas pessoas? Você já se perguntou isso? Que às vezes a gente fica tão preocupado com coisas externas e esquecemos que é um lugar de oração. Depois, a frase de Jesus: o zelo por tua casa, o zelo por tuas coisas, o zelo pelo desejo de Deus me consome. Consome mesmo. De fato, isso é uma realidade. Você sente desejo de Deus? Quais os momentos do dia que você pensa em Deus? Por exemplo, hoje, além deste programa, quando você, no teu dia a dia, independente do padre, você sente desejo de Deus? Porque veja, Deus equipou nosso organismo com algumas coisas. Por exemplo, um dispositivo para acusar, está na hora de comer. Você sabe que é uma glândula. Você sabe que é uma glândula também que acusa que está na hora de beber água, a sede. E onde fica o dispositivo? Está na hora de você entrar em comunhão com Deus. Existe essa glândula? Uma glândula não existe, mas existe um lugar chamado consciência. O grande problema é que, como órgãos do nosso corpo começam a ficar doente, a nossa consciência também pode ficar doente. Vamos rezar isso? Senhor Deus, nessa sexta-feira, curai minha consciência, se ela estiver mal trabalhada, mal formada, tocai, tirai os maus pensamentos, os maus e falsos juízos, tirai, Senhor, e coloca a verdade, os valores evangélicos, os princípios de Deus, Aqui estou. Aqui estou, Senhor, clamando a misericórdia. Prostrado aos teus pés. Por isso que nós nos reunimos, viu, gente? Todo dia. E ó, a hora da misericórdia não tem parada, não. Não sei se você percebe. Todo dia, 3 horas da tarde. Pra quê? Pra você se abastecer de Deus. Para mim. Senhor, aqui estou. Senhor Deus, abençoai a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Abençoai, Senhor, aqueles que mais precisam da vossa misericórdia. Senhor Deus, hoje é sexta-feira, e se há algo que pode fazer jorrar do vosso coração, são bênçãos e graças. Abençoai a água e todos os objetos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.